288, me escuta? Sim, amor. Vai ceder passagem ao tráfego da TEC, está prosseguindo para o ponto de espera. Após o ingresso via Juliette, pátio 3, vai parquear na posição 04 no pátio 3. Ceder passagem à aeronave da TAM, após segue via Juliette, pátio, até a posição 03. Na... Posição 04 no pátio 3, trip. Afirmo, posição 4 no pátio 03. O trip 54 no 5, assim que o tráfego da companhia parquear, está autorizado o puxo, ok? Trip 54 no 5. Muito boa tarde, é o TAM 3567, aproximando do ponto de espera da 10, pronto. TAM 3567, a linha E decola, pista 10, vento 180 graus, 079. A linha decola da 10, TAM 3567. Hospital, e aí o seu ingresso? Existe essa possibilidade? Firmo, vai manter posição. Por gentileza, o trip 54 no 5 está autorizado no início do push. Atenta ao tráfego da companhia que encontra-se de frente para o centro, vai ingressar na posição que você se encontra. 7 graus. Zona 4 sem controle. Prossiga, eu vou atento. Choque 7, 251, alternando no 33, decimal 25. 3325, uma boa. Mas tentando vai ingressar via Alfa até a Golf. Reporta início dos procedimentos, por gentileza. Ok. Vai tentando. Vou no 601. 28. Prossiga. A aeronave da companhia seguirá com a frente voltada para nós? Afirma. Possibilidade de prosseguir? Tem condição. Mantendo separação com a mesma, acessório do comandante. Sua posição é 04, 35488. Muito obrigado, prosseguindo. Obrigado, Ecrano. TAM 3567, decolado a 839, sem controle, 120, decimal 8. 120, decimal 8, bom noite aí, bom trabalho. Bom, 1601 na escuta da torre. Ok, passando agora, espero bastante trabalho. Zona 601 no ciente, autorizado com uso, pistão 10, vento 180 graus, 082. Teve pouso, 10, 601. Ah, bom. Leva. 3567, adicione 5474, vamos guardar o contato radar, suba 3.7, sai da rua. Seguindo o perfil, tá 3567. Para o táxi, o trip 5415 com 53 a bordo, 4:30 de autonomia, alterna Vitória. Prossegue via pátio Índia Alfa, ponto de espera 10868, metro marca 1016. 3-5-4-1-5. Condor 077, stand by and wait, please. Just a minute. Condor 077, standing by. 1-8-5, meia, prossiga. Para o táxi, está com 147 agora, 3 horas e 10 até na Salvador. Vai dar passagem atrás da trip, seguir a retaguarda do mesmo, via parte em TF, quando no ponto de espera, 118,6, altímetro marca 1016. Da passagem para a Rata Trip, que após ponto de espera 6,6, obrigado. Boa noite, Azul 4206, fica atento, estamos no ATR da Trip, que vai passar a sua cauda após o tráfego da Gol, um Boeing, e assim está autorizado o seu pulso após a passagem do tráfego da Gol. Armou, volta 3567. Vou direto elétrico para 3567. Tá, direto a leva, tá, 3567. Uma 601, no solo 42, autorizado backtrack, livre na Delta, pode chamar o solo 121 no décimo 9. Ok, faz o backtrack livre na Delta, eu vou começar o nome. Próximo ponto de espera pronto, o trip 5495. 5495, a linha E mantém cabeceira 10. A linha mantém cabeceira 10, trip 4. Azul 4206, autorizado por ti. Condor 077, clear to push back and start up, come for taxi. Condor 077, start up and push back to wake up. Autorizo o Vana Eco, aeronave. Gol no 601, autorizado de Vana Eco, chame só 121, décimo 9. Pela Eco, 219, gol no 609. O nome é Zerano, prossiga. Euro na Eco. Bem, a gente prossegue via Alfa, vai manter posição antes do Juliette. Alfa, manter posição antes da Juliette, o nome é Zerano. O 4-1-5, autorizado a decolagem, pistão 1-0, vento 2-0-0, grau 0-7-2. Trips de 4-1-5. Boa noite, 5-6, na escuta da torre. Boa noite, 5-6, ali, mantém cabeceiro 1-0. Salvador, gol no 273, informação, Romeu. Gol no 273, essa identificação que eu quero chegar da BOF, desse para o 4000, pesa ajuste 1-0 no meio. Bonf 4000, 1-0-6, 2-3. Controle o TRIP 5415, boa noite. TRIP 5415, contato radar decolagem, soltado nível de 140, saída coral. TRIP 5415. Então 3567, chama agora o centro Recife, 1288, altera 1260. 1288, 1260, boa noite, bom trabalho, tá 3567. Área 5957, chama agora o centro Recife, 12685, alterna 125.45. Olá, centro Recife, 12685, alterna 12545. Proceda. Bom, 1856, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 200 graus, 092. Decolagem, boa noite, 5. Reporto na rotatória. 206, com 88 no TLB, 3 horas e 38, Alfa Romeo, até na Madrid, tá? Prosseguindo de Alfa, centro de espera, 118.6. Altimetro 1016. Já, contar 108.6, 1016, obrigado. 3545. 3. A pasta livre coral, direto? Vou direto coral, 3545. 3. Controle, o Xanemer 143, pessoal. 043, completa sinal ILS, chama a torre, 18.6. 2.6, continuando, o Xanemer. Afirma, ingresso via Juliette pro 4. Via Juliette pro 4, mesmo. 6143, está utilizado, motorizador, passa de 1856, decolada 48, sistema controle, 120.8. 208, obrigado, Manoel. Rosané 6143, check tem autorizado com uso do pistão no 0, vento 200 grau 072. Autorizado no ponto pistão no 0, Rosané 6143. Alpha to Running Point, runway 10 and altimeter 1016. The frequency tower is 118.6. And tower frequency 118.6 and 077, thank you. Segue tráfego do Bravo Hotel 06 a 2 milhas. Alfa Zulu, que está na CD até por aqui, depois coordenado para por 143. 74, geração pelo motor. Aguardo. 066, já tem ponto de espera. Mantém ponto de espera, 4.2. Paulo Salvador, boa noite, 73897, autorização Guarulhos, 320. Gente, por gentileza, com a sua fé, tá? 2120, senhorita. Gente, eu vou receber seu plano com aproximadamente 20 minutos antes do seu ABT. Assim que eu receber, eu pago a autorização, ok? Ok, sim, gente. Como é que é a saída, por gentileza? Confirma o destino, aerovia previsto. Guarulhos, Alfa Zulu 10 até Brinde, Alfa Zulu 16. Tá, leva Brinde. Obrigado. Azulcato 206 ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém 4206 na 10. Sané 61-43, no solo 851, no Olivia direita, chame solo 121, decimal 9. 219, para o solo. Sana direita, Sané 61. Autorizado decolagem, pistão 0, vento 190 graus, 092. Autorizado decolagem para o Ataque. Vou em Dia Branca. O 4206, decolagem 53, chame o controle 120, decimal 8. 208, azul 4206, boa noite. Azul 4206, completa radar decolagem, super nível de 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, azul 4206. Cono 077, are you ready? Cono 077, in a few seconds, I'll call you. Okay, we start ready for takeoff. Voo 1273, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, antes de autorizada a final ILS, aposta estabilizada. 2016, aposta estabilizada, 73 voo. 76720, na escuta. 76720, na escuta. Tu vai até Buraquinho, senhora. É, ingresso por Buraquinho. Tu me recebeu, comandante? Confirmo. Tu recebeu as minhas chamadas anteriores? Recebeu agora, o 6-0. Tu tem certeza? Afirmo. Então faça um cheque no seu equipamento que foi chamado mais de 5 vezes, ok? Ok, continue a instrução. Era pro senhor manter a posição e se der passagem ao tráfego, já que você não foi meter o push na hora que solicitado. Paciente, desculpa, o 6720. Tá. Isso foi. Não recebemos realmente, né? Desculpa, eu queria. Falou, Total Mac Tango. Tango já tá posicionado na Golf para o cheque dos reatores. Para eu vibrar na Eco. Vai direto para 28, é isso? Hotel Azul 1, afirmativo, direto para 28. Eco, até hotel. Silêncio. Oi, boa noite, é o Trip 5241 com a informação Sierra. 5241, boa, mantendo o escuta aguarda. Cima, siga o hotel Oscar Azul 1. Afirma, na visual, mantendo a separação, proferirá logo após o Oscar Azul 1. Mas estamos ciente do seu início do procedimento, reporte ao término, por gentileza. Mas estamos ciente. Taxi Objet 6720130, bora 4 horas com fins. Vou cruzar Eco até pátio 3. Reporte no solo, vento 180 graus 089. Solo, Pantanal, hotel Oscar Zulu. Hotel Lima Tango, siga hotel Oscar Zulu, reporte no solo controlado, vento 180 graus 089. Hotel Pantanal, solo controlado, siga em hotel Oscar Zulu. 7720. Prossiga, Web. Tá. Para o táxi, 130, 4 horas, com fins. Passagem de Alfa, ponto de espera 186, 1016 altímetros. 186 de Alfa, 06, 720. É 143 da Ucha, ingresso via Índia, coisão, via Juliette, até 01. Juliette para o Santos. Fica guarda, cota número 2. Solo, Salvador, o gol 1567, Cintia Sierra, cópia Brasília. 1567 para Brasília, mandando escuta guarda, cota número 3. Arbor ou Fito, saída? Arbor ou Fito, aguardando cópia. Solo, Salvador, o gol 1601. Confirme? Gol no 601, tá? Tem informação Sierra para autorização. Tá mantendo escuta e aguardar o número 2, gol no 601. Tá aguardando no 601. E 5241 na escuta? Na escuta, 5241. Você pode checar pra mim, por gentileza, seu destino? Destino é Montes Claros, sabe? Serra Bravo, Mike Kilo. Sabe se você apresentado alguma DLA, porque o plano que eu tenho aqui do senhor encontra-se vencido. Ok, vamos chegar com a empresa então, se foi feita a DLA, já deixamos. Muito obrigado. Ok, eu só vou tentar contato com ele, tá meio difícil, só um minuto. 6720 na escuta? Prossiga, 6720. Fica um pouco mais à frente, por gentileza, a fim de liberar a passagem para o tráfego da OSHA que está aguardando para ingressar no UNO. Estava habilitado, sinal. Voo 973, boa noite. Cheque trem autorizado, pouso pista 10, vento 180 graus, 099. Baixo travado, pouso autorizado 10, 1273, pouso. Cana 077, tá com a 077. Sossegue tráfego 7 milhas, aproximação modelo 150 de grau. Reduzindo teu 13, 894. Bot 1 passenger who feels sick. Cana 77, mantém sua ficha. O Flamengo vem atrás. Okay, sir, you have to wait now. You have to enter the runway to come back, okay? And we have two traffic on final for a landing, okay? Stand by. 077, standing by. Aí você precisa que a gente já está aqui até a frente, ok? Obrigada pela colaboração hoje. Não problema, gente. Não, quando o 35241 na escuta? Na escuta, senhora. Consta aqui no meu FTN que seu plano foi cancelado para Montes Claros, às 20h52. Gente, a gente está checando com a companhia aqui. Só um segundo. Muito obrigado. Solo, Oceania 6143. Se o WebJet mover mais 5 metros, a gente tem passagem. Eu 3894, passa a runa completa final, chame tua agora na frequência 118.62. 18.6, obrigado. Qual é o seu melhor? Por gentileza, frequência da torre 186. 186. Gol no 601, cópia? Da cópia, gol no 601. No 601. Tá autorizado pro Galeão, nível 360, decola da 10, saída da El, Leta Brite, auditorcepto é peso Luna 0, SMAP, Lufto, Barbacena. Após a colagem, curva à direita. 5522 é o transponder, 120 do sinal 8 é a frequência do controle. Autorizado nível 360, decola da pistão no 0, da El, Leta Bridge. Apesulo 10, ESMAP, Babacena. Curva à direita. 5522, 120 do sinal 8, ou 1601. Cotejamento correto, chama para a próxima 4. Chama lá, 601. Gol 1567, cópia? Tá pronto, prossiga 1567. Autorizado para Brasília, 360 nível, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem, curva direita. 5524 é o transponder, 120, decimal 8, controle. 20, autorizado 360, conforme plano, saída Arbor Elefa. Curva direita após decolagem, 5524, 1208, gol 1567. Protegimento correto, chama proposto na remoto no 4. Chama não. Gol no 273, na escuta? Afirma. Prossegue via Alfa Juliette pro 03, por gentileza. Alfa Juliette 3. 10, 1, 3, 8, 9, 4. Até o Oscar Zulu. Até o Oscar Zulu, no 4-3 já acionado, senhora. Mas boa, andada em marcha. Certo, mantendo escuta, aguardar a notificação que é 4-5, 4-5, enxuga, você tá com a IES, só um minuto. Boleda! Escuta, Zulu, vamos dar...